já me vou na carreira. Eu vou embora, eu vou lá pra pedreira. Eu já me vou na carreira. Eu vou embora, eu vou lá pra pedreira. Eu quero ver forró do Boca Mole, Pedro Pro tocando pole, o tachô de almofadinha. Eu vou lá pra pedreira.